Panorama Agrícola para 22 de outubro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de 22 de outubro de 2012, segunda-feira de lua crescente. Já estamos no horário brasileiro de verão. O Eduardo Maier, na mesa de som, envia o ditado para você: quem semeia vento, colhe tempestade. No programa de hoje você confere os benefícios do tomate, conheça também o Pronaf Jovem e os vetos ao Código Florestal. Essa semana tem seminário em Videira sobre agroindústria familiar. E no mercado agrícola de hoje você confere a safra de grãos, trigo, milho, feijão e soja. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. E deixe o seu recado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, coma tomate. Segundo pesquisadores da Finlândia, comer tomate ajuda na prevenção a um acidente vascular cerebral, o AVC, porque o tomate é rico em licopeno, substância responsável pela cor avermelhada nos alimentos e que funciona como um agente antioxidante no corpo, ao retardar o envelhecimento. Pessoas com maiores níveis de licopeno na corrente sanguínea têm um risco 55% menor de sofrer um AVC do que os indivíduos com baixos níveis de licopeno. Então, coma tomate. É hora das notícias. A agricultores familiares com até 29 anos interessados em acessar a linha de investimento do Pronaf Jovem, do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, já podem contratar o financiamento por meio do Banco do Brasil. A operacionalização desta linha do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, nesse agente financeiro, está em vigor desde a última segunda-feira. Os atuais limites de crédito na linha do Pronaf Jovem permitem o financiamento de até R$15 mil por pessoa. Com juros de 1% ao ano, o prazo de reembolso pode chegar até 10 anos, com 3 de carência. Os recursos são destinados à implantação, ampliação ou modernização de infraestrutura de produção e serviços nos estabelecimentos rurais. Para serem beneficiados, os jovens agricultores devem possuir a declaração de aptidão ao Pronaf e preencher pelo menos um dos seguintes requisitos: ter concluído ou estar cursando o último ano em centros familiares rurais de formação por alternância ou em escolas técnicas agrícolas de nível médio, ter participado de curso ou estágio de formação profissional e ter recebido orientação de uma instituição prestadora de serviços de assistência técnica e extensão rural reconhecida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Esta semana, na quinta-feira, dia 25, na comunidade de Santa Lúcia, em Videira, acontece o segundo seminário da agroindústria familiar do Alto Vale do Rio do Peixe, uma promoção da EPAGRE, com palestras sobre organização de agricultores, perspectivas para a agricultura familiar e o comprometimento para o desenvolvimento do cooperativismo e do associativismo. Quinta-feira, segundo seminário da agroindústria familiar do Alto Vale do Rio do Peixe, em Videira. Informações pelo telefone 49-3566-0054. Congresso Internacional do Trigo acontece hoje e amanhã com feira de negócios e lançamento de livro na Praia do Santinho, em Florianópolis. O evento reúne produtores de trigo, dirigentes de moinhos, da panificação, das indústrias de derivados, representantes do governo e de entidades ligadas ao agronegócio. Entre os assuntos destacados no Congresso Internacional do Trigo estão tendências do consumo dos alimentos, novas opções de ingredientes para a farinha, ingredientes inovadores e a política nacional do trigo. Com a ideia de não anistiar para não estimular desmatamentos legais, a Presidência da República vetou 9 itens do Código Florestal que havia sido aprovado pelo Congresso. O principal veto retira do texto a flexibilização que os parlamentares queriam para a recuperação de áreas de preservação permanente, as chamadas APPs, nas margens de rios. O governo vai devolver à lei, via decreto, a chamada regra da escadinha, que prevê obrigações de recuperação maiores para grandes proprietários rurais. Essa escadinha determina que os produtores rurais terão de recompor entre 5 e 100 metros de vegetação nativa das APPs nas margens dos rios, dependendo do tamanho da propriedade e da largura dos rios que cortam os imóveis rurais. Quanto maior for a propriedade, maiores serão as obrigações de recomposição. Também foi vetada pela presidência a possibilidade de recuperação das APPs com monocultura de espécies frutíferas exóticas, como laranja e maçã. Esse decreto do governo está regulamentando também o programa de regularização ambiental e o cadastro ambiental rural. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado Agrícola conversa hoje com o analista de mercado da Ipagri-Cepa, Júlio Alberto Rodrigues, sobre a nova safra de grãos. Seu Júlio, a tendência de diminuir a área total dos grãos de verão continuará na safra que está sendo plantada? Não, pela previsão do IBGE. A tendência nesta safra deverá ser revertida, mas o crescimento será mínimo. A safra atual deverá crescer em área apenas 1,4%. No entanto, esse crescimento não será distribuído, pois a outra tendência de aumentar a área de soja e diminuir a de milho e feijão será fortificada, pois a área de feijão da primeira safra deverá diminuir 12% e a do milho 5,6%. Estas áreas de 62 mil hectares e de 537 mil hectares serão as menores da história desses produtos em Santa Catarina. E a produção, como ficará? A previsão inicial é sempre otimista e considera o potencial da tecnologia e a capacidade dos produtores. Isso faria a soja ter, com área recorde e rendimento próximo do melhor, uma safra também recorde. No outro extremo, o milho terá sua menor área e produtividade recorde, o que iria proporcionar uma produção equivalente à de 2010-2011. O feijão poderá ter uma produção maior que a da safra passada pelo maior crescimento da produtividade, que mais que compensará a queda da área. Estamos conversando com Júlio Alberto Rodrigues da Ipagri-Cepa. Seu Júlio, o feijão é produto de consumo em natura, mas o milho e a soja têm atrás de si cadeias produtivas das carnes e do leite. Como fica assim o suprimento aqui no estado de Santa Catarina? A soja será superavitária com recordes de produção e o milho terá um déficit, mas não tão grande como nos últimos meses. Se a produção cresce 500 mil toneladas, o déficit também diminui proporcionalmente. Cairia de 2,6 milhões de toneladas para 2,1 milhões de toneladas, mantido o consumo, que talvez aumente um pouco. E no caso do arroz, o arroz é diferente por ser irrigado? O que está previsto? O arroz é o produto mais estável em área, produção e rendimento. Estão previstos aumentos mínimos na área, no rendimento e na produção. Permanece dentro das variações mínimas por causa da área estabilizada e do rendimento pouco acrescido, que é o maior de todos os grãos, 7.300 kg por hectare. O trigo é um produto de inverno e está mais próximo da colheita. Qual é a previsão? O trigo, na verdade, já está sendo colhido e no extremo oeste atingiu 40% da colheita. Teve redução de área, pois a melhora de seu mercado mundial só veio depois do plantio. Está prevista uma queda de área de 13% na produção e 10% com um pequeno ganho de produtividade. Mas, na verdade, esses números são anteriores a alguns acontecimentos climáticos recentes, como a geada. O frio é benéfico ao trigo no início do desenvolvimento, mas pode prejudicar na fase de floração e na formação de grão. Possíveis danos ainda não foram dimensionados, mas serão expressivos em quantidade e qualidade do produto. Só a colheita determinará as perdas que acontecerão. Perfeito. Conversamos com Júlio Alberto Rodrigues, analista de mercado da Ipagri-Cepa. Muito obrigado, seu Júlio, pelas informações. Eu que agradeço. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou